Hoje teremos, como é habitual, mais uma apresentação e teremos o tema para discussão que está sobre financiamento habitacional, mais propriamente versado para as microfinanças no setor habitacional. Teremos como orador de hoje o nosso diretor, o diretor da ADD, o Sr. Alan, a quem eu passo a palavra. Para realçar, desculpa, Sr. Alec, teremos cerca de uma hora de debate. Vamos fazer a apresentação em cerca de 30 minutos e o resto do tempo poderemos então colocar questões e sugestões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Tiago. Como o Sr. Tiago disse, que eu vou falar sobre um problema que o DW, que é uma preocupação do DW ao longo de vários anos, está ligado com, claro, também nossos programas de redução da pobreza, mas é quase todas as famílias angolanas é para obter uma casa própria, seguro e com condições razoáveis. A maior parte da população, de facto, onde está? A maior parte das famílias angolanas tem poucos hipóteses além de obter ou satisfazer as suas necessidades habitacionais através do mercado informal. Habitações formais disponibilizadas pelo Estado são ou o setor privado, de facto, são relativamente poucos e em termos do número de famílias que precisam de habitação. E a maior parte destes projetos habitacionais fornecidos pelo menos para os sectores que podemos considerar mais pobres ou habitações sociais são com dificuldades de acesso, muitas vezes estão colocados na periferia da cidade ou fora do zona central da cidade. De facto, também nós sabemos que, em termos de satisfazer as requerimentos das populações mais carentes, o setor privado também está bastante fraco na resolução destes problemas. Sim? Uma grande déficit no habitação, calculado à volta de 875 mil unidades. Mas, além disso, 65% dos casas que as pessoas ocuparam hoje em dia são considerados carentes ou problemáticos por falta de serviços básicos, água, saneamento, e precisa ser melhorado realmente para atingir um nível satisfatório. O plano do governo está baseado sobre a calculação desta falta, mas também a necessidade de requalificar uns das zonas de habitação existente, e chegou com a conclusão que 1 milhão de casas está necessária realmente para resolver o problema nacional. Seguinte. Um dos problemas básicos, de facto, é o problema da aquisição das terras. Para mesmo resolver este problema habitacional. Nós fizemos um estudo ao longo do ano passado e calculamos que mais de 60% da população conseguiu obter as suas terras só no mercado informal, através de compra. E este gráfico é uma ilustração do estatuto ou a maneira que as pessoas pagam para segurar as suas terras. Uma coisa, não vamos entrar em pormenor aqui, mas este diagrama mostrou que só menos que 7% destas pessoas realmente têm títulos próprios ou têm posse legal das suas terras. So, a maior parte da população, mais que 90% da população, está a viver em condições precárias, sem realmente... as pessoas podem entrar, hein? Há espaço aqui. Yeah. Se quiser levar, pode sentar aqui. Yeah. Pode. Não vale a pena ficar no corredor, pode ficar aqui. Yeah. Quem são as pessoas que procuraram habitação? E quem são as pessoas que precisam mobilizar, de uma maneira ou outra, o financiamento para construir as suas casas? No início, temos sempre as pessoas que vêm das zonas rurais para a cidade. Mas também pessoas que alugaram as suas casas e querem comprar. So, há um número das famílias que estão a crescer e a procurar a compra da sua própria casa. Novas famílias de jovens casados é que procuraram também casas. E há um grande número das pessoas que querem simplesmente melhorar as suas casas existentes, hein? Querem estender ou pôr um novo teto ou melhorar as condições. Mas cada um destas pessoas precisa procurar de uma maneira financiamento para melhorar as suas casas. E nós sabemos que através de vários estudos que a DW fez ao longo dos últimos anos que os bancos têm um grande receio de emprestar, oferecer empréstimos para as pessoas melhorar ou construir as suas casas. E a maior parte dos fundos para construção e habitação vem do poupança familiar ou dos empréstimos dos seus amigos ou seus vizinhos. No estudo feito junto com a MNUA em 2005, vimos que menos que 2% do volume de construção das casas foi financiado pelos bancos. Hein? A situação melhorou até 2007, 2008. Vimos na altura que a volta de 7%, menos 8%, conseguiram mobilizar fundos bancários, mas a situação piorou de novo no fim de 2008, 2009, com a crise financeira internacionalmente e o preço do empréstimo, os juros de emprestar dinheiro do banco subiu muito, até mais que 25% em uns casos, para mobilizar fundos para construção e os bancos mais ou menos deixou de financiar a habitação a partir desta data. Razões que os bancos deu para este receio de investir em habitação ou a compra de terra para habitação. No início, esta informação vem de entrevistas com vários bancos, hein? E as razões que foram indicadas é a falta de leis, a falta de regulamentos legais sobre as terras que garantir a propriedade de terra que pode, normalmente, os bancos utilizaram as terras com a garantia para o empréstimo. E vimos que pouco por cento da população, de facto, tem um título em pleno. So, isto não foi possível para segurar os terrenos, os empréstimos. Também os períodos do reembolso dos empréstimos para a habitação são anos. Normalmente, um prazo normal é 20 ou 25 anos para recuperar o investimento. E os bancos têm muitas outras oportunidades de recuperar os seus fundos rápidos em termos dos investimentos comerciais. Também dizem que há uma falta de política do crédito bancário do parte do governo, que isto é verdade. A falta de título de propriedade, isto está um pouquinho relacionado com aquela primeira ponte, a falta de garantia. E os bancos também tiveram a opinião, que eu acho que está errado, mas de qualquer maneira, isto foi a desculpa que foi indicado, que angolanos não têm a cultura de reembolso dos empréstimos na parte dos clientes. E, em princípio, os bancos não têm confiança no público para reembolsar os dinheiros emprestados. Não, na nossa prática, nós vimos que isto não é verdade. Até os mais pobres são os melhores em termos de respeito de reembolsos, mas vamos chegar ali. Isto é um pouquinho simplesmente a mapa da assimetria da disponibilidade do financiamento nas diferentes províncias. Mas podemos ver que não é muito diferente em outras províncias do Angola. Temos aqui Luanda, Namib e Benguela, mas a situação é mais ou menos o mesmo, que há muito pouco, a maior parte dos meios, os financiamentos investidos em habitação vêm de conta própria em vez do banco. Seguinte. Now, acabei de cortar isso de uma... Não precisamos ler tudo isso, mas se alguém tem interesse. Isto é uma publicação do próprio Banco Nacional que fez uma análise sobre os constrangimentos na expansão, os problemas da expansão a seu crédito imobiliário ou para a habitação. E o próprio Banco Nacional, de facto, mostrou que eles entendem perfeitamente quais são os problemas. São o facto que, eu acho que esta primeira é bastante interessante. Dizem que os bancos não conhecem bem as suas clientes. Isto, claro, é verdade, porque aquela percepção que os pobres não são capazes de reembolsar é uma indicação que não conhecem tão bem as comunidades. Hein? Claro, indicaram que a direito de propriedade é uma grande constrangimento e estamos completamente de acordo com isto. E as dificuldades de obter títulos para das terras é um grande constrangimento. E A última ponta aqui é relacionada com a política de financiamento imobiliário ou habitação. E indicaram que realmente o Estado tem uma obrigação de incentivar este sector, porque os bancos, como disse, têm receio e sem a intervenção, isto é uma análise do Banco Nacional, sem a intervenção do Estado para resolver estes problemas e atacar estes constrangimentos, o processo não vai para frente. E focar sobre a necessidade de realmente mobilizar bancos não só públicos, mas também particulares, hein? E mobilizar fundos privados para investir no sector habitacional. E dizem que será necessário realmente fazer uma avaliação profunda do mercado e para entender melhor a situação e assinar políticas que vai promover realmente a expansão do crédito habitacional. Sim. Uau. Eu não sei. Parece que há. Pode clicar. Parece que há coisas que. Não. Pode avançar. Clicar de novo. Yeah. De novo. Eu não sei. Alguém. Eu não gosto destas. Mais uma vez. Yeah, ok. Este realmente é uma mapa do lacuna no mercado de financiamento habitacional. É necessário realmente entender realmente o que está disponível e não disponível. Mas neste momento, os bancos têm um papel oferecer e têm compromissos de oferecer produtos de investimento habitacional, mas estes são muito caros e só realmente os mais ricos realmente podem suportar aqueles juros que os custos deste investimento. Logo entrou as cooperativas em 95, não foi o CUPI, a Lado Patriot pilotou a primeira ideia do cooperativa habitacional e logo no fim do debate, eu acho que podemos olhar para esta alternativa, mas ainda está a chegar, não chegou ali a suportar realmente a maioridade da população. É. Tem de ter um pouquinho mais acesso, hein, para entrar no cooperativa. Muitas pessoas, e eu sei que, incluindo algumas de vocês, utilizaram empréstimos de consumo. Empréstimos de curto prazo para construir as suas casas. E isto ainda pode ser caro, mas é mais fácil para investir na sua habitação, como o investimento de comprar um carro, em fundos são disponíveis através dos bancos de curto prazo para a consumo. E estas muitas vezes dependem sobre um pagamento de parte do seu salário mensalmente para suportar isto. Now, no outro lado, no fundo do mercado, há programas subsidiados pelo governo para o sector realmente social, de baixo rendimento. Mas nós sabemos que há muito poucos destes projetos e estes subsídios normalmente são oferecidos as pessoas que são deslocadas por causa de requalificações, também para entrar ali as listas, estivemos a falar hoje com a situação no UAMO, as listas de espera para receber terrenos ou habitações subsidiados é muito complicado e há, parece que não há muita transparência a chegar nestas listas, mas há uma grande lacuna aqui que representa, de facto, a maior parte do mercado, a maior parte da procura. As pessoas que não têm acesso a nenhuma fonte de financiamento para as suas habitações e precisam olhar para mecanismos informais para atingir realmente o melhoramento de suas casas ou a construção de suas casas. Seguinte. Chegamos agora, já indicamos há um slide atrás que o Banco Nacional indicou que o Estado tem de intervir, tem de tentar entender esta procura, este mercado, esta procura da maior parte da população. Em 2008, no Dia Internacional da Habitat, em novembro, eu estava presente quando o presidente lançou a programa governamental do 1 milhão de casas, que estava previsto em mais ou menos 3 anos, a partir de 2009 até 2012, construir 1 milhão de casas. Para realmente atacar aquela déficit. E o governo definiu a sua estratégia, a sua papel nisso, para regulamentação do sistema de crédito habitacional, criar incentivos através da redução de impostos, concessões dos terrenos, a famosa reservas fundiárias são uma parte disso para a construção dos residências. Criar um quadro legal para a volta da aquisição das terras para os fins habitacionais. E logo o presidente identificou como isto será feito através do Estado, sector público, construir 150 mil habitações. Estava a depender sobre o sector privado para também construir 120 mil cooperativas, 80 mil. Mas a visão do Estado é de mobilizar ou incentivar realmente famílias para autoconstrução, para construir as suas próprias casas. E a maior parte, até quase 70% da oferta das casas será mobilizado através da autoconstrução assistível. É ali onde vamos tentar focar. Seguinte. Dentro disso, o Estado criou o que está chamado o Fundo de Fomento Habitacional. O fundo foi, em princípio, lançado em 2009, formalmente, com o objetivo de financiar a compra de casas para as famílias de baixa renda, subsidiar a construção, facilitar estas cooperativas, fornecer financiamento para projetos habitacionais e incentivar com financiamento autoconstrução. E o papel do Estado estava regulamentar, orientar e investir. Faz favor. Mas o plano e orientação do Fundo de Fomento Habitacional estava previsto focar sobre famílias de baixa, de baixa, baixo rendo. E no início, o presidente indicou que o valor deste investimento será à volta de 50 bilhões de dólares. Isto, quando fizemos uma calculação na altura, em 2009, foi à volta de 24% do orçamento do Estado. Parece que não muito realística, porque isto caiu também na altura do da crise mundial financeira, e o Estado, de facto, nunca tiveram suficiente fundos realmente para alimentar o fundo de fomento habitacional como foi previsto no início. Isto é a estrutura do Fundo de Fomento Habitacional. Está, parece que o aspecto mais importante é o papel do Estado como o garantor dos bancos, que tem um papel de emprestar fundos públicos às pessoas que quiseram construir ou adquirir uma casa. Mas a ideia foi de também encorajar investimentos internacionais neste setor. A função de uma unidade de gestão do fundo para manejar este processo. E, claro, com o objetivo, no fim, de ter um processo de disponibilizar ou a facilitar a mobilização do financiamento para a construção habitacional. Seguinte. Olhando para a construção, nós sabemos que isto é um mapa que fizemos dos custos no mais no área da autoconstrução dos diferentes elementos na construção. Nós vimos que no nível do país, no área da autoconstrução, pessoas podem construir uma casa mínima com minimamente dois divisões para a volta de 15 mil dólares, hein? Mas isto é realmente, com autoconstrução, com uma grande percentagem, normalmente calculamos isto à volta de 30% do mão de obra está mobilizado através do família. Mas o setor formal da habitação, até agora não vimos realmente muito oferta de habitações formais para menos de 50 mil dólares. E, de facto, muitas vezes o que está chamada habitação social custa muito mais do que isso. Seguinte. Isto é um mapa que fizemos há uns anos atrás sobre a oferta dos diferentes tipos de casas através dos diferentes operadores no sector formal. Casas económicas estava a ser oferecido nesta área, vivendas e apartamentos até 150 mil dólares, e para a classe média, e para os mais ricos, vivendas e apartamentos à volta de 200 ou 300 mil dólares, hein? Mas normalmente estes projetos as pessoas tiveram investir e esperar para os empresas de construção de produzir as casas, e na altura que fizemos este estudo foi normal de esperar entre 12 e até 2 anos, hein, para receber as habitações. Now, chegamos aqui com uma proposta de uma alternativa, através do aproveitamento dos sistemas de microfinanças no área habitacional. E a visão desta tecnologia ou este sistema é mesmo descrita pelos desenhos aqui embaixo, é a construção dos casas numa maneira progressiva, evolutiva, com pequenos empréstimos que pode ser empréstimos do entre 1 e 4 anos que pode ser pode permitir realmente a construção de uma casa. Isto é um sistema normal, é que a maior parte dos angolanos construíram as suas casas, hein? Começaram com a compra do terreno e logo construíram 2 divisões e logo alagaram. E a visão é de oferecer um produto do financiamento para facilitar e assegurar este processo de construção evolutiva. Seguinte. Isto é uma análise do mercado que fizemos. Desculpe, os títulos estão um pouco mistura de português e inglês, mas há duas maneiras, aproveitando análise do famoso pirâmide do rendimento familiar. Podemos começar o lado direito? Yeah. No análise vimos que no economia angolano há a máxima do 25% da população bancarizado ou que são capaz de ser bancarizado. E normalmente este incluiu os elites ou classe média, e normalmente são aquelas pessoas que têm acesso do financiamento bancário ou que podem obter relativamente, não quer dizer que nada é fácil, mas são em termos do percentagem, a volta de, parece que podemos dizer, a 25% do população mais rico. Now, aqui embaixo do pirâmide, há uma camada das populações que estão considerado difícil ser bancarizado. Hein? São os pobres, que grupos vulneráveis, que realmente, para obter a sua própria casa, precisa um subsídio, porque são aqueles mesmos grupos vulneráveis, hein, pobres. Mas, aqui no meio, há volta de 60% do população e sector da economia que não tem acesso hoje em dia aos bancos, mas podem adquirir realmente, podem ser bancarizados no futuro. Mas são pobres mesmo que são economicamente ativos, hein? Têm seus negócios e têm seus empreendimentos. Quando olhamos no outro lado, este grupo de 25% mais rico, podemos dizer, normalmente ocuparam já habitações formais. Mas nós sabemos que embaixo disso, em Luanda, por exemplo, a volta de 75% da população ainda vive nas zonas que podemos considerar informal, no SEC. No Uambo é 80%. Mas quando olhamos para o sector dos beneficiários alvos para a microfinanças, olhamos para esta camada aqui. Podemos sempre chegar mais alto, mas a tendência numa visão social é de entrar a oferecer condições, créditos para os pobres, mas os pobres que têm capacidade, que são participaram na economia, são empresários, que têm a possibilidade de reembolsar empréstimos, mesmo em pequenos empréstimos. Sim. Vou falar um pouquinho sobre a Kishi Casa, que é o produto que, do Kishi Crédito, que já foi lançado há 5 anos atrás, com um projeto piloto, empréstimos de volta de 650 pessoas, empréstimos de habitações, habitacional. Com mesmo pequenos empréstimos de até $1,500 com ciclos de reembolso de 1 ano só. O Kishi Crédito, no análise deste programa, considerou o programa um sucesso e agora está a lançar um novo ciclo do Kishi Casa. Isto é, a ideia de construir casas em incrementos e orientar ou planificar os empréstimos consoante com o custo de cada incremento do habitacional. E estes créditos podem ser aproveitados para ampliar ou melhorar uma casa existente ou começar a partir do zero, comprar o terreno e construir em fases incrementais. Também estamos a olhar agora num novo projeto que estamos a elaborar para serviços de apoio habitacional, portas, janelas e materiais de construção que pode ser também produzido nos custos baixos para facilitar a construção ou facilitar o processo de autoconstrução. A sumação do princípio de Kishi Casa é o crédito será fornecido para um construtor ou uma família de participar na construção da sua própria casa. Não queremos dizer que a família vai construir, porque sempre empreiteiros ou pedreiros ou carpinteiros profissionais são necessários no processo de construção de casa, mas o processo de autoconstrução tem uma certa participação de casa, uma negociação entre o dono de casa ou de futura casa e os que vão oferecer os serviços de construção, etc. E muitas vezes também está a incluir realmente um certo nível de mão de obra da família. Mas o financiamento de construção de casa está nas mãos do próprio dono de casa. As ferramentas para orçamentar e construir as casas são feitas através da assistência técnica que o DW está a desenvolver com a Kishi Casa. E isto é um exemplo do faseamento de construção em etapas de uma casa evolutiva. E isto é um modelo alternativo que queremos lançar, queremos ouvir realmente as suas opiniões, mas há uma série de questões relacionadas com estes problemas habitacionais, mesmo se são o sector governamental do Estado que está a investir, o sector privado ou o sector de autoconstrução mais popular. Há uma série de dificuldades que mencionamos na apresentação que ainda não está ultrapassado, ainda está a ser realmente atacado. E a questão-chave é qual é a melhor maneira de ultrapassar estas dificuldades para atingir realmente os objetivos em, que as famílias têm no melhorar as suas habitações. E como o ambiente do investimento pode ser melhorado? Isto são ações, parece que, do pressão ou advocacia junto com o governo para melhorar as suas condições ou melhorar o ambiente para adquirir de terra, melhorar as infraestruturas básicas e ter acesso do financiamento para as famílias sem ter acesso do financiamento para melhorar as suas casas. Quais são as contribuições no desenvolvimento das políticas apropriadas relacionadas com o aumento da habitação? Para assegurar que habitações são acessíveis nos preços mais acessível para a maior parte da população. E quais são as necessidades de influenciar as leis e os regulamentos à volta de operações das instituições financeiras e habitacionais? E esperamos que o nosso visitante também pode contribuir para esta questão. Então, eu vou deixar podemos deixar as questões realmente no ecrã. Pode voltar para. E vou acabar assim podemos entrar no debate, nas discussões. Obrigado, Sr. Alves. Terminada a primeira fase, passamos então à fase de debate. Quem quiser colocar uma questão, levanta a mão e assim por diante. Faz favor. Eu quero encorajar os senhores, parece que as perguntas podem ser relacionadas com esclarecimentos na apresentação, mas eu quero realmente ouvir umas respostas destas últimas questões. Sim. Ok, podemos começar então por essas questões. Quem quer ser o primeiro? Senhor Alto. Yeah. Ok, obrigado. Ninguém tem questões? Se eu começar a falar, não faz mal, vamos moderar, então não vai. Sim. Fazer com um sim. Bom, gosto muito de falar para a jovem. Então tem um bom grupo aí. Eu sou Kleber Correia, sou da APIMA, Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola, e sou diretor, faço parte da ProImóveis, que é uma imobiliária daqui. Por muito tempo chamaram algumas pessoas de especuladores do mercado imobiliário, né? E chamavam de especuladores os donos das casas que cobravam aluguéis altos, né? Então a primeira pergunta é: quem é que, se tivesse uma casa e pudesse pegar um aluguel, uma renda de 10 mil dólares, ia pôr a casa no mercado por 2? Ninguém. Então essa pessoa não é especulador. Isso a quem eles chamavam de especuladores são angolanos empresários que, ao invés de colocar o dinheiro fora de Angola, acreditou nesse país, comprou uma casa muitas vezes no chão, esperou a casa subir, recebeu a casa e colocou essa casa para arrendar. Então eu chamo essas pessoas de patriotas, eu não chamo de especuladores. Agora, o verdadeiro especulador, a meu ver, hoje em dia no mercado imobiliário, especialmente de Luanda, que é o mais pressionado, é o detentor de grandes áreas que não faz nada com elas. Então, assim que surgiu, por exemplo, a autoestrada, grandes áreas foram cercadas de 10, 20, 30 hectares. Foram cercadas, algumas pessoas tiraram o direito de superfície, outras não tiraram e não fazem nada com essas áreas. Não fazem nada, não. Fazem nada com essas áreas. Quando compraram ao governo provincial, pagaram 8 dólares o metro. E hoje você vai lá e fala: olha, eu tenho um cliente que quer fazer um projeto na sua área. Perfeitamente, está à venda a minha área. São 50 dólares. Esse é o especulador. E não aquele que comprou casa para arrendar. Aquele que comprou casa para arrendar procurou um investimento. Ok? Então eu não falo da pessoa que tem um lote de 20 por 30. Eu não falo da pessoa que tem um quintal e que tem um sonho de ter uma casa. Mas o dedo na ferida que eu coloco são nessas situações. Políticas de Estado. A lei de terra, no artigo, eu não sei se é 71, fala que você, depois de tirar o direito de superfície, tem 3 anos para dar um aproveitamento útil para o terreno. Ok? Primeira coisa, política de Estado. Exigir que o Estado cumpra a lei. E ele não precisa ir muito longe, ele não quer impopularidade, ele não quer inimigos. Basta o governador Bento Bento anunciar que retomou um terreno na autoestrada porque o dono desse, o adquirente desse direito de superfície não fez nada, No dia seguinte, todos os terrenos de quem não ia fazer absolutamente nada dele estarão à venda. Então são despejados no mercado. Todo mundo pergunta, o que que torna a habitação cara? Materiais importados, mas que hoje já existe aqui. Mão de obra, mas que hoje já existe aqui. Existe muito angolano bom já na mão de obra. E terreno caro. Então, fundamentalmente, naquele queijo que você colocou lá, naquela bola em que você colocou mão de obra, infraestrutura, para lá, o terreno ele contribui com uma grande parte disso. Então, o que ocorre? Eu gostaria de saber de vocês, jovens, quantos loteamentos existem à venda hoje na cidade de Luanda? Quem já foi visitar um loteamento que tinha lote à venda? Oficial. Oficial. Zero. Não é anômalo? Isso é completamente anômalo. E vocês precisam pôr o dedo na ferida nessa questão. Porque todo mundo sabe que Angola vai ficar uma potência africana. Em 10 anos Angola será uma potência africana. Ponto. Quem tiver aqui, a gente discute na época. E as pessoas estão a segurar os terrenos para isso. Para poder ganhar cada vez mais, mais e mais. Então, primeira política de Estado, cumprir a lei. E não é tirar terreno no Talatona. Deixa o Talatona lá, deixa a zona rica lá. Outras zonas ricas surgirão. Não precisa mexer com o Talatona para dizer, olha, eu peguei justamente do rico. Não. Porque o novo eixo da cidade não é Talatona. O novo eixo da cidade é do Benfica até Viana. Quem for para lá percebe isso com facilidade. Esse é o novo eixo da cidade. Isso aqui vai ser a cidade velha. E ponto. Aqui vai ser a cidade política, talvez, mas a cidade comercial vai ser mais para lá, com o passar do tempo. Ora bem, tem que crescer para lá, não tem jeito. Então, primeira política é essa, cumprir a lei. Segunda política, chamaram para pagar a conta quem investiu nas casas e quem acreditou no país. E cobram 15% no IPU. Nós, da Pima, fomos um que levantamos a mão no dia 21 de abril, que nos chamaram lá para nos pronunciar sobre a lei, e a lei saiu em 21 de abril. Então, nos chamaram lá só para dizer, obrigado, viu? A lei saiu no dia que nos chamaram para a reunião no IPU, no PERT. Não precisavam da nossa opinião, porque senão, muito antes, mas tudo bem. Vamos entender que agora já existe um canal de conversação. Ora bem, 15% de quem tem casa e arrenda a casa tem que pagar ao Estado. Tem que ter imposto? Claro que tem que ter imposto. Mas então por que não ter imposto também para os terrenos? Por que não ter um terreno, um imposto evolutivo que ano após ano ele fica mais caro? O que que vai acontecer com esses especuladores? Ou eles promovem desenvolvimento no terreno ou eles vendem o terreno. E aí eu não sei quem é pior, quem tira direito de superfície e não faz nada com 20, 30 hectares, ou quem veda 20, 30 hectares e nem direito de superfície tira, paga o Estado. Então o Estado, como grande proprietário, se fosse vocês, então você deixa entrar na sua casa, ocupar a sua casa, fazer lá uma sede de uma empresa, e você não cobra nada por isso? E está tudo bem? Nós sabemos aqui que no país existem as benesses, existem os protegidos e tem que existir. senão o país não tem estabilidade. Não vamos aqui nos enganar. Tem que existir. Agora, se a pessoa tem capacidade financeira para vedar um terreno de 20, 30 hectares, ele tem capacidade financeira para pagar imposto. Ok? Então, essa cidade desafogaria muito se houvesse, você diz aí, infraestrutura, terrenos infraestruturados. O terreno infraestruturado passa por uma coisa chamada, que pode ser um caminho, loteamento. O que não falta nessa cidade é gente com milhares de dólares interessado em ganhar dinheiro. E quer ganhar dinheiro no quintal de casa, não quer ganhar dinheiro na Europa. Não ganha mais dinheiro na Europa. Então o lugar é a África. O melhor de tudo é quando é na nossa casa, ou seja, para os angolanos aqui em Angola, apesar que eu também sou investidor mais aqui que no Brasil. Mas vamos lá. Então, esses dinheiros tem que haver uma esses terrenos tem que haver uma política para que esses terrenos fiquem disponibilizados para a população, para os empresários, e o empresário com capacidade financeira começa a ver nisso um grande negócio e começa a fazer loteamentos, começa a infraestruturar e começa a vender. O primeiro loteamento, um lote de 300 metros, quanto vai custar? Vai custar 70 mil dólares. Você pode comprar? Não, você não vai comprar, mas alguém vai comprar. O segundo loteamento, concorrência, vai ser 50. Você pode comprar? Não, ainda não, então espera a vez. Mas eu garanto para vocês que o quinto, sexto loteamento, o lote vai ser 10 mil dólares para pagar em 5 anos ou em 10 anos. É automático, é a lei da oferta e da procura. Não adianta chamar especulador a quem desenvolve um empreendimento e quer vender. Quem que manda no preço do produto? É o dono? É o cliente, é o mercado. Quem manda no preço do produto é o mercado. Só em Cuba que não. Nós não estamos em Cuba. Então, deixa acontecer os loteamentos. Force para que os loteamentos aconteçam. Eu estou há um ano e meio a pedir para o Instituto Nacional da Habitação 100 hectares para investir 150 milhões de dólares. Resposta? Não tem terreno. Não tem terreno em Luanda, gente? Quem sobrevoa essa cidade? Isso não falta. Agora vamos lá ver. A hora que eu tiver me estender muito, você me para, hein? Porque eu me empolgo nesse assunto. Agora vamos lá ver. O loteamento, quando você inicia, ele tem um fenômeno que para mim é fantástico. Quando você inicia um loteamento, você tem lá um certo número de trabalhadores, com as máquinas, com os tratores, a fazer a drenagem, o asfalto, se tiver, nem precisa ter nesse momento. Você tem um certo número de trabalhadores. Então você investiu num terreno e colocou lá pessoas a trabalharem. Você criou emprego? Criou. A hora que você entrega o loteamento, a hora que você vende o loteamento, a quantidade desses trabalhadores aumenta ou diminui? Outros milhares de trabalhadores entram. Aqueles saem. Só que você tem os trabalhadores a fazer o muro da tua casa, a fazer o anexo da casa do vizinho, a fazer a casa-mãe daquele que tem mais dinheiro. Não é assim? Então, o loteamento é um disseminador de mão de obra. Essa mão de obra vai ser fundamentalmente, na maior parte, de que nacionalidade, uma vez que é o dono de cada lotinho? É o dono de cada lotinho. Um lotinho, um angolano ali que comprou um lote, o outro. A nacionalidade dos trabalhadores que vão trabalhar nesses loteamentos, na maior parte, vai ser qual? Local. Então, o loteamento, ele fomenta a formação de mão de obra, porque vai faltar pedreiro em Luanda. Porque vai faltar empreiteiro. Porque vai faltar mestre. Então, abre postos de trabalho, que é o que falta nesse momento na cidade de Luanda. Aí a casa foi entregue. A casa foi entregue. Ela não gera mais emprego nenhum? A casa foi entregue. A pessoa terminou a casa dele. Ele vai pôr cortinado. Vem lá um angolano para pôr cortinado? Vem. Vai precisar, se calhar, de uma babá ou de uma cozinheira, ou de um... Isso não para. Né? Hoje nós temos 3 gerações a viver dentro de apartamentos aqui na cidade. Não é? É a avó, a mamá e o filho. E se bobear, ele já engravidou a namorada, mas a namorada não pode morar ali. Eu fiz essa semana recrutamento. E uma coisa que chamou muito a atenção, muitos jovens solteiros com filho. Então aí eu fiquei a me perguntar o seguinte: esses miúdos, esses filhos, quando crescerem, que vertente vão ter na vida com uma família desestruturada desse jeito? E uma das coisas que causa esse fenômeno é a falta de moradia. Porque se calhar aquele jovem, depois que engravidou a esposa, a namorada, se pudesse construir um anexo lá no quilamba que acha, se calhar ele ia viver lá com a menina. Ia dar certo, não ia dar certo, mas era uma família formada. Né? E o que o governo talvez não tenha prestado atenção ainda é o seguinte: se a pessoa mora no MUSEC, se a pessoa mora no apartamento 3 gerações, o comportamento dele é um. Quando ele recebe um lote legalizado, que vai vir água e vai vir luz, vem daqui a 2 anos, você vende e fala, vai ter água e luz aqui daqui a 2 anos, agora não tem. Aí o asfalto. Asfalto? Que asfalto, meu amigo? O que é isso? Asfalto, agora não dá. Calma. Como é que é? Malembe, malembe. Pronto. Ele, quando recebe esse lote, o final de semana dele, a diversão é ir lá fazer o muro, é começar a fazer o caboclo pro anexo. Ele tem um sonho na cabeça dele, que é fazer a casa-mãe. Não é? Mas ele faz o anexo e vai viver lá. Meu irmão, aconteceu isso em 1980 em Guarulhos, que é uma cidade ao lado de São Paulo. Isso não é privilégio de angolano, não. Isso é assim que o ser humano se comporta. Ele saiu do aluguel, foi morar lá no fundo. Quando eu olhei o que ele estava fazendo lá, eu falei, mas quem vai viver aqui? Ele falou, eu. Eu me assustei. Era um bairro inóspito. Eu falei, você vai morrer aqui nesse fim de mundo. Hoje é uma cidade. Então é assim, o desenvolvimento urbano, ele acontece dessa forma. Esse sujeito que vai lá, final de semana, tal, e muda no anexo dele. Como é que é o comportamento quando ele vê uma coisa errada na rua? Ele vai lá e repreende. Porque ele se sente, sabe o quê? Cidadão. E o que o governo tem que prestar atenção é nisso. Que tem que fomentar loteamento aqui para as pessoas se sentirem parte da sociedade. Porque aquele candongueiro que me fecha na rua, que esbarra no meu carro, que tem uma violência, ele não se sente parte do contexto. Ele se sente excluído. Por isso que ele não respeita ninguém. Não é? Então, para terminar, o loteamento fomenta, inclusive, cidadania. A pessoa se sente parte da sociedade. E outra coisa, e agora falando na gíria, ele para de encher o saco do governo. Que é o que o governo mais quer. O que é que o governo mais quer nesse momento? Ter a população calma. Olha, vamos garantir mais 4 anos, vamos garantir mais 8 anos. Todo governo no mundo inteiro é assim. Então, hoje para mim o grande especulador chama-se detentor de grandes áreas que não faz nada com elas. E para mim o caminho, se vai nascer uma casa, como é que pode nascer uma casa num sítio sem água, sem luz e sem rua? Então tem que começar pelo loteamento, não tem outro... Não dá para fazer a casa para depois fazer a rua, não é? E quando isso não acontece, começa uma pressão especulativa que cria um mercado paralelo, que eu estou fazendo um trabalho agora, chamado loteamento clandestino. Então, agora há pouco me perguntaram, lote legalizado ou sem legalizado? Não perguntaram? Quem sabe de lote para vender? Legalizado ou não legalizado? Começa o mercado paralelo. De pessoas sem escrúpulo, que vão lá, passam o trator num terreno, vendem os lotes, enganam o coitadinho do angolano, que é muito, muito sem malícia e tem uma necessidade muito grande de morar, compra lá. Um dia o Estado vai lá e vai tirar ele de lá. Agora, quando assenta lá 1.000 famílias, 1.500 famílias, o que que acontece? A pressão social é tão grande que aí o governo fala, não, não dá para tirar. Aquilo tudo de lá não dá para tirar. Porque agora é o assessor do ministro, é a secretária do governador. Aquilo já são pessoas de dinheiro, já não é mais a mesma coisa. Então aí fica difícil. Então vamos fazer o quê? Vamos levar para lá água e luz. Então todo aquele plano diretor que foi desenhado para a cidade para se desenvolver de uma forma harmoniosa é completamente quebrado. Porque não, olha, está lá a região tal, temos que levar para lá água e luz. Tem muitas famílias lá a fazer pressão, a fazer barulho, daqui a pouco repercute inclusive internacionalmente. Então, é importante que esses loteamentos surjam logo e que haja uma pressão em cima dos detentores de terreno com ou sem direito de superfície e que o empresariado perceba que isso é uma ótima maneira de ganhar dinheiro, vai haver cada vez mais loteamentos e vai haver a concorrência. Onde é que o Estado entra? Ordenando, dizendo, olha, você quer fazer aqui nessa zona industrial lotes residenciais? Não pode. É só do lado de lá da estrada. Olha, aqui você quer fazer um condomínio de armazéns? Não pode. Todo envolvente aqui são residências, então aqui também vai ter que ser residência. É aí que o Estado entra, e levando água e luz até a entrada do terreno, dali para dentro. É o privado. E a lei de alienação fiduciária, que está para ser aprovada, que foi uma proposta nossa, vai pôr em causa, inclusive, o Fundo de Fomento Habitacional como garante da operação de financiamento, porque pela alienação fiduciária fica mais fácil resolver o incumprimento sem ter que buscar o dinheiro do governo para ressarcir o prejuízo do banco. Ele resolve o incumprimento em 6 meses, vocês devem ter ouvido falar aí da alienação fiduciária, saiu no Jornal de Angola. Ele resolve o incumprimento em 6 meses, vendendo o bem que foi alienado por financiamento, desocupando a pessoa que comprou e não pagou, arrumando já um novo dono para aquilo e o dinheiro do banco está recuperado. E ele pode novamente financiar a nova família. Eu quero realmente pedir a sua opinião um pouco mais profunda. Para voltar para aquela slide sobre o Fundo de Fomento Habitacional. 10 slides atrás. É realmente a sua opinião, porque o governo começou a falar sobre isto já 3 anos atrás e, a meu entendimento, ainda não está, de facto, a funcionar. Não está implementado. A lei que saiu em novembro agora, de financiamento habitacional, fala no... É bem no início mesmo, acho. Antes. A lei de fomento habitacional fala no abono do crédito habitacional. Esse abono não existe ainda. Não se sabe qual a porcentagem desse abono ainda. Mas que isso exista. Que isso exista, né? Que o governo fale, o abono é de X, Y, Z, e o fundo de fomento habitacional está aí para quem quiser comprar casa. Ok. Vai comprar aonde? Onde é que tem projeto habitacional em Luanda para comprar? Luanda não é social. Para surgirem, você já estava no quadro? 13. Então, tem que surgir os loteamentos para surgirem os empresários que falem assim, oba, vou fazer casa social, tem abono no financiamento, eu vou ter uma porção de gente para comprar. Vou fazer 1.000 casas. Chega o dono do... Como é que chama esse mercado aqui? Martal, não? Hã? Chega o dono do Pomobel e fala, pô, Kleber, isso é bom negócio, né? É. Olha, me arruma uma construtora, eu quero investir nisso. E aí ocorre a concorrência e o preço baixa. Ok? Agora, para isso tem que começar com o quê? Com terra infraestruturada. Isso não começou... Saiu pronto, tem financiamento habitacional, juro de 5% para imóvel até 60 mil. Saiu agora, a segunda-feira. Onde é que você vai comprar um imóvel de 60 mil? Onde é que tem? Mas dentro desta estrutura, o que está funcionando? O que está funcionando neste momento? Ou este fundo para subsidiar subsidiar os juros do empréstimo. Não foi estipulado ainda qual a porcentagem de subsídio do juro. Ainda não está estipulado. Qual é a sua opinião sobre a política de subsidiar os juros? Completamente positiva. Completamente positiva. Só que eu ia mais longe. Quando... Porque eu sempre me coloco como Estado, como dono do dinheiro e como dono da terra, para poder perceber como empresário, como é que eu me comportaria na figura do Estado. Porque o Estado tem que se comportar como um grande gestor, como um empresário. Quando você subsidia ele, porque vamos entender bem uma coisa, a inflação deve estar perto de 13%. Você é banco, você vai emprestar o dinheiro. O banco não é o vilão da história, o banco é a solução da história. Você é banco, você vai emprestar o dinheiro. Você sabe que o dinheiro vai ter uma perda durante um ano de 13%. Você vai emprestar o dinheiro a 13%? Não. Você tem que emprestar acima disso, ok? Qual é o papel do Estado? O Estado fala, banco, você vai emprestar quanto? Ah, vou emprestar 18%. É, mas a minha população não pode pagar 18%. Então vamos fazer o seguinte, eu dou 8% e você cobra 10% do cliente. 10% em Kwanza, dá para se aguentar, né? 10% de juro ao ano. Então o governo entra com 8%, pagando ao banco o juro do financiamento habitacional e o tomador do crédito entra com 10%. Fechou a conta? 18%. Ok. Esses 8% subsidiado ao mutuário, ao tomador do crédito, volta para o Estado? Sim ou não? Não volta. Não volta, não. Eu, Estado, pago ao banco 8% por aquele dinheiro que ele emprestou para ele. Ele está a pagar 10% mais o principal. Então é a fundo perdido. É bom negócio para o Estado? É. Ele fomenta desenvolvimento, parará, parará. É bom negócio, mas a conta é negativa. Agora, se esses 8% você subsidiar o promotor imobiliário, que vai lá no banco e fala assim, eu quero fazer um empreendimento de 1.000 casas. E o banco fala, perfeitamente, o senhor quer quanto? Ah, eu quero 20 milhões de dólares, eu não sei lá o número. Ah, perfeitamente, 18% ao ano. E aí a pessoa, o empresário fala, não, assim eu não consigo pagar. Porque eu vou fazer essas 1.000 casas em 2 anos e o meu lucro é 20, como é que eu vou pagar num ano 18? Não dá. A conta não fecha. Então eu não vou pegar o dinheiro, e é o que está acontecendo nesse momento. Mas se eu, promotor imobiliário, tiver essa ajuda de 8% do Estado, veja lá só, a hora que eu construo e vou vender, eu tenho que pagar 35%, que agora virou 30% sobre o lucro. Ok? A quem eu pago esse dinheiro? Ao Estado, que me emprestou 8% ao ano. Então eu começo a devolver? Eu começo, eu pago 30% imposto industrial, 30% sobre o lucro, a não ser que a empresa tenha isenção fiscal, ok? Mas é 30% sobre o lucro. Cada fatura que eu emitir, sobre o valor da fatura, seja uma venda, seja uma prestação, eu tenho que pagar 1% de imposto de selo. Então esses 30 já viraram 30% sobre o lucro mais 1% sobre o todo, sobre a venda toda, ok? Eu vou ter trabalhadores na obra? Vou. Tenho que recolher algum imposto para o Estado referente aos trabalhadores? Qual? Que mais? INSS. Eu tenho que recolher Segurança Social e IRT. E o Seguro de Saúde. Ok? Então, eu, promotor imobiliário, criei emprego, recolhi imposto, fomentei desenvolvimento, e construir casa. Okay, e devolvi, vamos pôr entre aspas, o subsídio ao Estado na forma de imposto. Ok? Quem mudou naquelas casas? É uma casa nova. Imagine o seu quintal, onde você deixa as pessoas ficarem em pé no seu quintal e cada pessoa que ficar em pé tem que te pagar 100 kwanzas por dia. Quando você constrói uma casa e você tem que pagar o IPU anual, não é a mesma coisa? Então não é melhor ter bastante casa nesse meu quintal? Eu não vou pagar o IPU, não é? Então tem que fomentar o quê? O surgimento das casas, portanto tem que apoiar o empresário promotor. Ou o quando falava da proteção que sempre que deve existir em alguns estados para que possa haver instabilidade, para que possa haver estabilidade, comecei a pensar e depois falou também sobre a necessidade de haver concorrência para que os preços possam baixar. Na verdade, essa é uma discussão que se tem tido muito nos vários meandros e nós ficamos a nos perguntar por que a concorrência é abafada cá. Nós podemos ver, por exemplo, na telefonia. Angola, cá a nível da região, se calhar do continente, é um dos países que os preços da comunicação de telemóveis é um autêntico exagero. Carregamos com 10 dólares e com 10 dólares tem que fazer uma chamada para o exterior, em 2 minutos os 10 dólares vão-se embora e achamos que é barato, mas é muito, por um lado. Por outro lado, ficamos sempre a nos perguntar, exatamente, eu acho que esse protecionismo, eu acho que também está a dificultar mais ainda esse princípio de concorrência para que os preços possam baixar do que a abertura do mercado, por exemplo. Os sul-africanos, há muitos empresários sul-africanos nesse momento quase a baterem nas fronteiras e nas embaixadas porque querem entrar por aqui, mas não se abre, exatamente porque quer se impulsionar o empresariado angolano para que quando houver essa abertura do comércio cá a nível da região, para que possamos concorrer com os empresários sul-africanos, até moçambicanos também e zimbabuanos. Portanto, eu acho que enquanto esse protecionismo existir, os pobres vão sofrer mais. Estaremos sempre nessa situação em que as coisas continuarão muito caras, porque eu acho que os preços em Angola não baixam de propósito, porque algumas pessoas estão a enriquecer e muito, enquanto que os pobres estão cada vez mais pobres, infelizmente. Você falou esse negócio de comunicação, eu vou só citar um detalhe. Vocês concordam que comunicação barata é sinônimo de desenvolvimento mais rápido? Sim. Sim? Ok. Então, por que que internet nos países é cobrada? Eu sou completamente apologista que internet tem que ser de graça e com velocidade de 10 mega. Quer falar? Sabe por quê? Já fizeram isso, teve uma experiência no Brasil com duas cidades. Uma cidade, o prefeito teve a ousadia de abrir internet de graça. E na outra cidade, com o mesmo número de habitantes e com o mesmo PIB, não tinha. Pegaram duas cidades no Brasil, acompanharam durante 5 anos. O desenvolvimento daquela cidade que tinha internet gratuita foi absurdo. Absurdo. Então, os nossos governantes cá, que são visionários, vão chegar nessa conclusão. Internet em Angola tem que ser de graça e de 10 mega. A hora que... Vamos voltar para a habitação. Faz favor. Bem, não tenho uma pergunta concreta a fazer, não é? Mas eu vejo que é trabalho de todos nós cada vez mais incentivarmos para que esta política habitacional comece a atingir em todas as áreas possíveis. Por quê? Porque, na verdade, o que tem-se visto aqui em Angola é que diz-se que há terrenos para todos. De facto, há muita terra em Angola, muita e muita terra, mas, infelizmente, o acesso é muito dificultado. Até porque a maior parte das terras, se formos a ver para cidadão normal, é por ocupação ilegal. É por ocupação ilegal. Tenho colegas que até repuseram documentos ao pedido de terras e nunca há resposta, nunca há resposta. Então, todo esforço devem fazer, principalmente vocês estão na área de imobiliário e acredito que têm feito muito esforço com os órgãos do governo a tentar facilitar este processo, porque senão vai ser cada vez mais o pobre vai ficar sem casa. É mais ou menos nesse sentido. Porque os que têm dinheiro estão a ocupar grandes extensões de terra e aquilo que se diz que é lei não é posto em evidência, não é? Três anos. Mas nós já temos visto várias parcelas de terra com mais de 3 anos sem fazer alguma coisa. Não se faz nada. Mas quem vai tocar? Eu acho que, de facto, esta incerteza à volta do regulamento das terras realmente está a beneficiar a falta de transparência, as pessoas que têm interesse de ganhar rendas do incerteza e a instabilidade e a falta dos regulamentos claros, hein, sobre a aquisição das terras. Isto sempre vai continuar a realmente a reforçar este ambiente do instabilidade e a procura de rendas pelas certas pessoas, hein, que podem beneficiar. Mas, outras opiniões? Bem, essa perspectiva que está aqui a defender tem alguma relação com um pouco aquilo que tem sido a nossa abordagem, né, de a legislação também proteger um pouco o acesso à terra pelas pessoas com menos renda? Porque, por exemplo, a apresentação que foi feita aqui e o modelo de habitação que se pretende promover, que se construa e que pelo menos até o mais pobre tenha acesso com os mais parcos recursos, é esse modelo que também na maior parte das vezes é abafado pela competição do setor privado. O próprio setor privado pode tirar proveito disso. Ele ganha dinheiro com o loteamento de alto padrão, numa permuta que ele faz com o Estado de, em outra área, ele criar loteamento social. E ele só tem aquela primeira liberada quando ele entrega a segunda. Então, política habitacional. Pode ter, sim. Você quer área onde? Ah, quer área no Quilamba, que acha ao lado da cidade do Quilamba? Tem, sim, senhora. Tem. Olha, vou lhe dar lá 30 hectares. Agora, é assim. Tem mais 30 em Cacoaco, na Barra do Dande, que você vai ter que, pelo menos, abrir a rua, fazer não sei o que, não sei o que lá. O resto outro empresário vai fazer, mas isso você vai fazer. Outras opiniões, questões. Quem vai resolver o problema habitacional em Angola é o privado. Não tirem isso da cabeça. Política. Mas quem vai resolver é o dinheiro do privado que vai resolver isso. Uma política bem orquestrada do executivo. Porque é um pouco como André. O protecionismo não pode parar em absoluto, mas ao abrir um pouco esse protecionismo, tem que haver essa política de regulamentação. Na verdade, também sou de opinião mesmo que uma boa forma de desenvolver ou ultrapassar o problema que a gente atravessa aqui é mais ação na parte do setor privado, mas também uma população bem consciencializada. E uma vontade política da parte do governo. Mas a minha questão é, tenho um problema a entender o que que a população pode fazer, ou mesmo o setor privado também, para dar mais um bocadito de impulso no governo, para que possa pôr no lugar essas políticas necessárias. O que que pode-se fazer na parte da sociedade civil, digo assim. Do mídia, do aquela parte que não é a parte do governo, a parte que toma decisões. Qual que é o seu nome? André Melo. André, 2 anos atrás, a nossa presidente falou assim, olha, alienação fiduciária é um dos caminhos excelentes para ampliar o crédito habitacional em Angola. Kleber, você entende disso, lá no Brasil já existe. Começa isso. Começa esse lobby, há 2 anos atrás. E eu ia me reunir com a diretora do gabinete jurídico do Ministério do Urbanismo, ia almoçar com outra pessoa, ia no Ministério da Justiça. E quando eu falava disso, as pessoas olhavam para mim e eu, como se eu fosse um marciano. E como se aquilo... Quantas e quantas vezes eu voltei, eu gosto muito de andar a pé, então eu voltava para o escritório a pé, eu falava, caramba, por que que eu estou insistindo tanto, né? Isso não vai para frente, não adianta. Aqui as coisas acontecem quando as pessoas querem, não quando a gente mostra que é positivo. Mas na verdade não é assim. Na verdade, um dia eu recebi um telefonema às 6 horas da tarde, o assessor da ministra dizer: Dr. Kleber, o que você passa com o seu telefone? Eu falei: ah, desculpa, teve um problema na rede, teve uma sexta-feira que a rede não funcionou, passou a funcionar às 17 horas. Foi isso, a senhora ministra quer falar com o senhor de qualquer maneira. Ela me perguntou como é que a gente resolve o problema assim, assim, assado. E eu disse que um dia tinha estado com o senhor tinha falado, né? E a coisa vai. Então, é passar a palavra. Eu sou testemunha viva de que é para... E fizemos um seminário dia 6 de dezembro. Trouxemos um jurista do Brasil, o Dr. Teodoro Almeida de Bastos, Bastos Almeida, foi pela parte do Ministério da Justiça e está o projeto de lei praticamente pronto. Estão a lapidar as últimas coisas para sair essa lei. Ainda brincaram comigo e falaram: se lei aqui ganhasse nome do autor, ia chamar Lei Kleber, a alienação fiduciária, porque o senhor falou com tanta gente. Porque depois as pontas vão se juntando, como falou Steve Jobs no discurso dele. Depois as pontas se juntam. Então, sobre isso aí, eu acho que a grande pressão que tem que ser feita, a meu ver, é sobre grandes terras inaproveitadas. Tá? Eu acho que é por aí. A pressão que tem, a palavra que tem que passar para os professores de faculdade, o seu colega no, na cantina que você está conversando com ele, você já viu que a gente anda nessa Luanda toda, é cheio de terrenos, a gente precisa de terra. E ninguém percebeu, não é jogar a população contra o Estado, e ninguém percebeu que dá para ganhar muito dinheiro com isso? Com loteamentos, fracionando a terra, porque sabe qual metro quadrado? Quanto menor for o metro quadrado de lote, mais caro o preço do metro quadrado é. Portanto, lote de cemitério é o mais caro que existe. Mas é mesmo. Eu tenho... Quanto mais você vai diminuindo, mais caro o preço do metro quadrado, portanto, maior o ganho do empresário. Então, se ele pegar aquele lote grandão dele e picar em lotinhos de 300 metros, ele vai ganhar muito mais dinheiro do que se ele fosse vender o lote único grandão para uma pessoa só. Eu quero levantar mais uma visão alternativa. É entre o setor do Estado e o setor privado, há cooperativas. E o CUPI é uma das primeiras residentes do... Lar Patriot, que parece que é o primeiro cooperativa habitacional cá em Luanda. Eu quero ouvir realmente a opinião do CUPI sobre esta visão de habitação cooperativa. Bem, realmente a cooperativa Lar Patriota foi das primeiras iniciativas que surgiram em Angola. Num primeiro momento pensava-se que as pessoas que aderiram ao projeto, cada um deles era membro da cooperativa, iria sobreviver dos seus recursos, dos seus salários, dos seus rendimentos e pagar, amortizar a sua casa, independentemente do custo da casa, ia pagar a casa em 15 anos, 15, 20 anos. Mas depois chegou-se a um tempo, quando se começou a entrar nas casas, que começam a surgir as crises económicas, que a própria cooperativa acho que fez mal os cálculos e não estava a conseguir sobreviver só das amortizações. Por um lado, as pessoas começam a ter o recurso aos bancos, não só pagando com os salários, mas começaram a ir aos bancos. Uns conseguiram, outros não. A própria cooperativa começou a andar atrás de reforço do Estado. Por um lado conseguia, por outro lado não. Mas, como sempre, a questão de infraestruturas não foram antecipadas, mesmo dentro da cooperativa. E muitos de nós, muitas das pessoas entraram nas casas, mas não pagavam, não amortizavam as suas casas. Aí onde vem a questão da falta de cultura, às vezes, do pagamento, da amortização. Então as pessoas alegavam: eu estou dentro da cooperativa, recebi a casa, mas não tenho água, não tenho luz, continuo a ter esse tipo de encargos. Se calhar o que eu devia pagar na amortização, eu vou ter que investir para comprar água e para... criar, comprar gerador e combustível para mim sobreviver. Essa foi a luta entre a gestão da cooperativa e os sócios. Por outro lado, é que a direção da cooperativa também chegou a um ponto que deturpou um bocadinho o estatuto da cooperativa. De um momento ao outro, começou a aparecer como se fosse uma empresa e não uma cooperativa. Tomava decisões, vinha dizer, epá, a sua casa, que o contrato era de 40 mil, agora essa casa está a 80 mil. E as pessoas diziam, epá, isso não é assim. Ah, não, custo de material, custo não sei de quê. E as pessoas diziam, ok, se eu sou sócio, então tenho que participar na tomada de decisão, eu não sou cliente. Esse é um outro conflito que houve dentro da cooperativa, que até agora nunca se conseguiu resolver. Tanto mais que uma das assembleias que houve de membro, muita gente desistiu. Foram tirando o seu dinheiro, desistiram. Acho que apontei muito aspectos negativos, mas também tem coisas boas, que muitos angolanos conseguiram realmente resolver o problema da habitação com aquela ideia do lar do patriota. Ao mesmo tempo, surgiram outras imobiliárias em Talatona, cercaram aquilo. Enquanto o Lar Patriota vendia uma casa de 40 a 120 mil, a casa mais barata era 40 mil, outra 120, e as imobiliárias em Talatona estavam a vender 300, 1 milhão de dólares. E a ideia que temos é que não recebemos infraestrutura a tempo no Lar Patriota, porque a cooperativa sofreu uma espécie de um bloqueio. As imobiliárias diziam que o Lar Patriota está a vender as casas baratas, está a nos roubar clientes, está a estragar o mercado. Ok, mas eles diziam que é possível construir e vender essas casas a 40 mil. Então existia um pouco essa fricção. Vejam que já passaram 7, 8 anos, só agora é que já começa a surgir água no Lar do Patriota, luz. E muita gente já desistiu. Uns saíram da baixa para o Lar Patriota, depois voltaram para baixo. Não, eu não vou aguentar aqui sem água, sem luz. E retiraram-se. Mas aquilo vai crescendo. Realmente, acho que tem que se trabalhar muito no modelo de cooperativas. Que de cooperativa agora já não tem. Não tem. As pessoas vivem como se fosse um bairro normal. São clientes. Não há nenhum sentimento de que começamos como uma cooperativa e vamos para frente. Acho que são muitas das lições que tem que se tirar para a montagem das cooperativas. Eu estive a conversar com um amigo meu que dizia que o general Dinguaza, que é o arquiteto, o dono daquele projeto, para ele acha que é um herói no país. Apesar de tanta coisa que andou mal, mas conseguiu montar um projeto a muitos angolanos, jovens, adultos, que hoje conseguiram ter casa própria à custa de uma ideia de um grupo de pessoas que inicialmente pensava-se que seria um projeto de ex-militar ou de combatentes, mas depois todo cidadão aderiu. Então tem um seu cunho social muito positivo. Hoje já vive de ministro, general, até um funcionário público dentro do Lar do Patriota. As petrolíferas já aderiram. Quer dizer, o Lar do Patriota começa a ter ilhas agora. Lá nós sabemos que aquele canto é da Total, aquele canto é do BPC, aquele canto é... Então já tem esses grupinhos assim dentro do Lar do Patriota. Okay. Obrigado, Pupi. Eu quero voltar para o Willy, porque o Willy... acho que tem uma experiência, mesmo de autoconstrução, hein? Construir a sua própria casa. Eu quero realmente ouvir realmente um pouquinho a sua opinião sobre o processo do autoconstrução. Não, na verdade, aquilo que o Kleber esteve a falar sobre a maneira como é que, no princípio, a ir-se às obras no sábado torna-se uma, como se fosse um hobby, uma diversão, exatamente. É que diversão entre aspas, porque é muito dispendioso, mas com muito prazer. Eu acho que, e também ajuda, a pessoa sente-se em uma fase de muito empoderamento, de muito aprendizado, e também eleva a autoestima da pessoa. Eu acredito muito sinceramente que para o modelo de autoconstrução dirigida, seja ela feita pela própria pessoa ou empregando empresas ou subcontratando imobiliárias e por aí fora, seria o caminho a seguir para um contexto como o nosso e não projetos como o que nós vemos hoje em dia. O sonho de casa própria foi o objetivo que motivou, pelo menos essa foi a mensagem que nós tivemos quando vimos falar do projeto Quilamba. E depois viu-se que afinal não era bem assim. Uma outra questão que eu acho que foi de facto muito interessante no processo da construção era também ver os vizinhos, as pessoas todas que estão envolvidas no mesmo processo. É claro, a parte negativa, por nunca se conseguir ter um documento ou um, como posso dizer, alvará? É alvará? Licença de construção. É a especulação dos famosos fiscais. Os fiscais, muitas das vezes, dependente, quando eles veem a dimensão da casa que a pessoa está a fazer, às vezes acabas por ser uma lavra. Kleber sabe o que é uma lavra? Usam lavra no Brasil também? Usa. Muito bem. Acaba por ser uma lavra em que eles vão todos os fins de semana, todas as semanas vão para lá para tentar... Mamar, exatamente. Para tentar colher algum dinheiro, porque eles sabem que você não tem documentos. E você arrepende. Exatamente. Se não estiveres lá e se não estiveres a colaborar, levam-te os carros de mão, levam-te, quer dizer, o material todo que eles encontrarem, eles levam. A não ser que você passe a ser um aventureiro, ter que lhes contar a história, dizer que a casa não é minha, que eu tive que muitas vezes usar uma história semelhante a dizer: epá, senhores, eu nesse momento estou a construir isso, mas não sou bem o dono disso. Quer dizer, depois começar a pensar, epá, isso é mentira, não é mentira, por aí fora. Porque eles começam a pensar, será que é de alguém importante, é de um general, é de um coronel, por aí fora. Só assim que eles te largam. Caso contrário, é complicado. E muita gente acaba por gastar, por exemplo, a mim, só para eles darem-me uma licença, que não é licença, de 2 meses, estavam a pedir-me o equivalente a 300 mil kwanzas. 300 mil kwanzas... naquela altura era mais do que isso até. Exatamente. E eu disse a eles, se vocês estão a pedir-me isso, é para eu ficar 4 ou 5 meses sem fazer obra. Porque esse dinheiro, o dinheiro que eu preciso, estou a fazer a minha obra de forma gradual, é o que eu preciso para avançar com a obra durante um tempo e depois parar. Mas tem sido muito trabalhoso. Eu comecei a minha obra em 2005, com a aquisição do terreno, que foi por... pagamentos em tranches. Depois comecei a levantar as paredes em 2007 e até agora continuo. Oh, Willy, o que pensa sobre para uma pessoa com, por exemplo, a sua família, se tiver a possibilidade de mobilizar fundos através dos pequenos empréstimos para o tipo de microfinanças? Ou parece que não é tão diferente do que aproveitamento dos fundos de empréstimos de consumo. Certo. De curto prazo, hein, para... Mas qual é a sua visão sobre... a sua experiência em termos de mobilização de finanças para construção? Não, na verdade, durante um certo período, eu tive que usar o empréstimo de consumo. Tive que usar o empréstimo de consumo, porque caso contrário era principalmente para aquelas obras que exigem muito dinheiro ao mesmo tempo, como por exemplo a parte das infraestruturas, como laje, o betão, por aí fora. Aquela parte não era possível construir com salário mensal. Então era necessário mobilizar-se um fundo que permitiria fazer essas obras nesta dimensão. Então eu acho que, sim, sem ele é quase impossível, eu acho. Mas quando o Willy foi para o banco, perguntaram como você vai utilizar estes fundos? Nada. Se estava garantido a desconto do seu salário? Sim. Aceitado. Sim. Como vai pagar? Sim. O meu salário, eles só queriam saber o meu salário e depois... É um elemento no na questão das cooperativas, que agora, em termos legais. O exemplo do Lar Patriota. Quando se começou a construir o Lar Patriota, não existia a revisão da Lei de Terras. Tínhamos ainda aquela Lei de Terra, mas baseada na vertente agrícola. O que aconteceu? O Lar Patriota comprou, não. Deram-lhe os terrenos no governo de Luanda, como oferta. E ele também, ao fazer os preços das casas, não valorizou os terrenos. Então as casas ficaram naquela base dos 40. Mas ao meio da construção, aprova-se a Lei de Terra. E o Lar Patriota também fica atenta, volta a negociar com o governo de Luanda, que apesar do vosso reconhecimento do papel social do meu projeto, não quero oferta. Quero que eu compre a terra. Ainda que seja um preço baixo. Acho que venderam-lhe um metro a 5 dólares, uma coisa qualquer. Comprou aquilo tudo. E depois ele veio a revisar o custo da casa para o cliente ou para o sócio. Nós começamos a pagar o terreno já a um outro preço. Agora, a dinâmica que está a acontecer é que se consegues cumprir com os 80 a 120 mil dólares do contrato, tu tens os documentos. Eles facilitam, dão-te os documentos, arruma o teu advogado, tem já gabinetes também a fazer negócios para isso, e legaliza. E agora, e o direito de superfície, ganhas o direito de superfície. Muitas cooperativas ocupam a propriedade terra fica da cooperativa. Cooperativa, mas neste caso... Não, por isso é que eu estou a dizer que o sentido de cooperativa não existe. Eu compro, acabo de amortizar a minha casa, ganho o direito de superfície só daquele espaço da minha casa. Então vou ao Estado para legalizar. E o que está a acontecer agora, quando eu ouço nos conceitos que os especialistas usam de casa evolutiva, percebo que o Lar do Patriota foi feito um pouco nisto. Tem um espaço grande, e o espaço da casa foi minimizado e as pessoas agora estão a usar o espaço largo do quintal para levantar outros edifícios. O anexo que é anexo, os anexos que estão a sair aí são maiores que as casas que nós compramos. Mas as pessoas estão a alugar os anexos ou estão a ocupar? Estão a construir. Os anexos não foram construídos no projeto. Agora cada um consegue os seus recursos e faz o anexo no terreno da casa. Está nessa altura, o pagamento que o dono da cooperativa fez ao Estado não envolve o direito de superfície a ele sobre toda aquela cooperativa? Ele pagou, envolveu nele e depois ele transfere para si. Quando tu terminas de pagar, sim. Os anexos ao lote de cada casa e faz a transmissão. Sou João Domingos. Bom, eu tenho alguns comentários. Um deles é que eu acho que... disse que não ia falar, né? Não teve como. Deputation. Eu penso que o Estado tem dado passos muito mais vagarosos em relação à necessidade dos cidadãos. As pessoas crescem, os jovens que normalmente nessa altura são a maior parte da população até, vão contraindo matrimônio, outros têm família, fazem filhos, as pessoas vão crescendo e têm necessidades. Portanto, eu penso que o Estado tem dado passos muito mais curtos em relação à necessidade do cidadão. E uma coisa que eu vejo é que, às vezes, o governo, por não ter uma política bem definida sobre o fomento habitacional, não aproveita a iniciativa que os cidadãos tomam. Por exemplo, as pessoas, por existirem esses tais, que o Sr. Kleber disse, os paralelos à venda de terrenos anárquicos, as pessoas, por iniciativa própria, porque têm necessidade, vão comprar os terrenos, mas não porque tem alguma maldade, porque eu tenho necessidade de construir ali. E as pessoas compram esses terrenos e vão construindo sem até aquele loteamento próprio. Mas as pessoas fazem as suas casas. E até às vezes, entre os vizinhos, as pessoas conversam no sentido de deixar uma rua, e porque sabe que daqui a mais algum tempo o Estado eventualmente virá e vai colocar uma vai colocar os serviços ali. Portanto, penso que muitas vezes também não há muita alternativa, exatamente, e o Estado não está muito atento às vezes a essas questões. Deixa as pessoas construírem daquela forma e depois vem e todo aquele investimento que a pessoa já fez numa casa, que